tempo que eu te queria, você me fazia sofrer. Mas agora a coisa mudou e quem sofre é você. Olha, meu bem, me perdoa, mas agora tudo mudou. Sabe por quê? Porque quando eu te queria, você me fazia sofrer. Não vivo, meu bem, mais pensando somente em você. Não vivo, meu bem, mais chorando, tentando te amar. No tempo que eu te queria, você me fazia sofrer. Mas agora a coisa mudou e quem sofre é você.